Atenção! Todo mundo aqui vai dançar. Aquele que não dançar vai engolir chumbo. Toca o negócio aí. Vai dançar. Vai dançar. Vai dançar. Vai dançar. Rap, rap da pé. Eita, goza.